feedback acionamento, polyposition 3517. Pezinho 317, autorizado o acionamento, chame o táxi, que negar no 013. 013, 357. Salvador, é o 3520. Então 3520, Pararacaju 190, copia? Positivo, na escuta? Então 3520, está autorizado para Aracaju, nível 190, direto. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. O transponder é 5453 e o controle em 120.8, cotege. 190 autorizado para Aracaju, aerovia que nós temos, Golf 677. Decola pista 10, curva esquerda, Pucca, transição Caju. Aciona 5453, 1208, controle. Correto, chama para acionamento. Informo que sua decolagem deverá ocorrer antes do 0430, ok? A hora certa agora é 0418. Chama então aí antes do 0424 para o push. Certo. Conferiu, Mano, 47. Táxi com 72 a bordo, 4 horas, São Luís, 5317. 5317, correto, tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, altímetro no 013. 013, 5317. 317, está no ponto de espera. Do 317, está autorizado a linha de decolada 10, o vento é 290 graus com 2 nós. Decola 317. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 013, tá 3520. Autorizado a decolagem também, 3517. Afirmativo, vento 290 com 2 nós, autorizado a decolagem, 5317. Trip 5317 decolou os 24, controle em 120 decimal 8. Boa noite. Boa noite, obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia, o Trip 5317. Puxa, já está terminado, daqui a pouco a gente chama pro táxi. Qual a sua posição? Ah, tá na 08 aqui, tava achando que era o 07. Ok, gente, chama para o táxi. Dia do 340 pro Edmomo. Sessão 380. E 380 pro Edmomo, gente. Para o táxi 3520, tem 57 a bordo, 2 horas, recife. Aprovado, reporte pronto, ponto de espera, via Indy Alpha. Reporte quando pronto, ajustado 1013. Indy Alpha 1013, reporta pronto. Teria voa cóbigo, o trip está cruzando 040. Aguarde. Direto Trova, Trip 5317. Direto paciente. Linha decola, vento calmo, 3520. A linha decola, 3520, 3520. Na rolagem no zero, tá? 3520. Gente, vento calmo. D520 da Colas 31, no controle 19. 120, decimal 8, controle bom. 08, obrigado, Tan. D520. Controle Salvador é o Tan. 3520, cruza 2000 pés. 3520, suba 190, sai da PUCA. Gente, 120, confirmando. 190, pode ir pra PUCA? Salvador 3250, pode ir pra PUCA? 3520, autorizado PUCA. Voando PUCA, 3520. Trip 5317, chame Recife 12545, alterne 12685. 12545, alterna 2685, 5317, 5317. Boa noite.